tudo do Pará. Pra começar, assim no Caribe, meu irmão. Hoje, Crocodilo e Viviane Batidão. E a gente vai começar desse jeito. Yeah.

Um abraço do Patrese. Vamos pra cima, Carimão. Já detonando só as melhores. Tá rolando no baile. Vamos que vamos. É do jeito. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem. No Super Tigrão, Super Amor, baby. Crocodilo. Meu Super Amor, meu Super Amor. Super Amor, baby. Yeah. Eu sei que não tenho um super poder. E nem sei voar pra te defender. Tipo Superman com a Lois Lane. Mas não tenho um super poder. Faz o que eu te queira mais e mais. Desejo incontrolável pra ter você aqui. Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu cheiro. Vem me satisfazer. Ela, só nós dois, eu e ela. crocodilo. Com o silêncio, ainda recordo quando encontro com alguém pra desabafar e ferir os meus pensamentos. Até em meu sonho, a 13. Não consigo vê-lo. Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo. Não quero chorar. É o baile do Patrese. Senti, querendo ter você junto a mim. Que pena que... toca, toca tudo do Pará. E olha, tocou do Black, lá vai, lá vai, lá vai. Aí! Não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal é o tempo de compromisso? Vem curtir a verdade. Joga, mulherada! Amigo, bicho, quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Bora, bigodinho! Duvidado que tu é capaz. Então força, chuta o balde, nós mete o louco. Sede de bar, crocodilo. Tu vem ficar comigo só por um momento. É pra cima! Oficial do baile do Patrese, do meu parceiro, empresário Anderson, R.A. Boutique, meu irmão. Fechadão aqui com o Croco também. E tá na tela do gigante. Como foi que te perdoasse de bobeira? É a Duque Golden. Tá parada. É o Patinho. Quero me meter na relação, mas não vai. Sou assim com ela, porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Agora eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar, só não falou nada sobre tua sentada. Teu rebolado que me faz enlouquecer. Sucita, vai. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você. E quebra! Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Vem sentando, rebolando, vai sentando, sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau você não vai largar. Fechadão sempre com o baile do Patrese também. É o açaí da hora. Do meu parceiro Adriano Abençoado. É o açaí da hora na parada, meu irmão. Vamos pra cima. Pra cima. Tá na tela, tá na tela, tá na tela. Me perguntou porque eu sou assim com ela. Lá no Sevilha, açaí da hora. Açaí da hora é top de linha, meu irmão. Com aquele charque. Respirar o cu, pai d'égua. É o açaí da hora, o Adriano. Tem no shopping também, bate o Belém. Lá no shopping, meu irmão. Vamos nessa! Quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Vai começar de noite e só termina de dia. Bora, mulherada! Vai da Colômbia. Chequinha, bota tudo na novinha. Calma, checa, na chequinha. E a projeção, e é tudo na do meu amigo Gleison. E aí, Gleison? Fechadão também aqui com o baile do Patrese. Com o Crocodilo. É a projeção de na parada. Tudo em som automotivo. É a projeção. Como é que é? Pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade é minha. Olha o baile, olha o baile, vai! Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. O baile do Patrese. Me diz se eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão, é só me chamar no privado. Foi até bom. lança na mão de areca no chão, lança na mão de areca no chão, lança na mão. Então dança, vai. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente, enquanto menor embraça com a garrafa transparente, bum, bum, balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do chão. O Raul, rapaz. E aí, Raul? Raul tá na área. Hoje tá de rock doido. Aqui no Caribe. Apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro, empina esse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca. E oficial do funk. Vai! Agora é tudo meu. Seu coração não faz pum-pum. Agora ela só bate pum-pum. Seu coração não faz pum-pum. E agora ela só bate pum-pum. E a Penélope Charmosa do meu parceiro empresário Olhão e a Deise Miranda. É a Penélope Charmosa na parada. Vamos que vamos. Dona, o bruta no baile toda semana. Quebra! Minha que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. DJ Patrese. Tá solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não troco minha favela por nenhuma. Diz assim, ó. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela, gente. Mas hoje eu sou favela e os tesouros vêm em mim. Vêm em mim, já fui feliz com ela. Fiquei com ela, gente. Mas hoje eu sou favela e essa fica vem em mim. Vem em mim. E vai quebrando, vai! Ser vida louca. Acabou! Carrão de motora, o bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pra gatona, deixa elas malucona. Camarote, área VIP, baladinha monstra. Chegou. Hoje Crocodilo Prime. Calibre Show, Crocodilo na área. É a quinta mais top da cidade. E a gente vai detonando só as melhores. Aqui, ó. E o Juno nas carnes. Fechado sempre aqui com o bar. Empresário Netinho e meu gerente Fabrício. É o Juno nas carnes na parada. A carne tá barata lá no Juno nas carnes, irmão. Vai pra cima. Aí, Nara Soares, do lado direito, comemorando seu aniversário. E aí, Dani Amaral? Vamos lá, pra cima! É tudo junto e Gilson Lange, onde a minha produção passa bem, meu irmão, sempre. E aí, Gilson Lange? Tá na terra. Bota o Fit Motel no telão também. Motel é o número 1 do bairro do Juruna. Motel 5 estrelas. Pra cima. Vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. E o quê? Eu vou no Rio e te ritmo agressivo, 150 fluiu. Que você nunca ouviu, evoluiu. Vai brisa, vibe do Kevin Plays. Não tá passando, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. E vai mexendo, vai. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. Não tá passando, te faz mexer. Pode começar desse. Não tá passando, te faz mexer. Eu tô atrasado. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado. E o crocodilo dele dançar. Manda pra safadinha. Divo Selim, Divo Selim. JS. Batizaki. Daga boladão, baby. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tá valendo. Tá Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser. Patrese, DJ Patrese. Sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto, tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. E gira safada. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você se mais. Quebra tudo! Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Corre! a gente também. Abraça você que é do cross. Ai, te liga. Bora lá. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar. Bebê, me enlouquecer. Enlouquece. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu faria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Patrese. Thank you. amor. Vai. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o barulho. Artista. E o quê? E o DJ Patrícia. Olha o que a galera fala quando o Patrese tá tocando. Olha o que a galera fala. Pente certo, tô indicado. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela bota frente, pica o filho da corrente. Vem pra visão quando ela olha. Bota! Chama ela pra fuder. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. down, down. Nossa tropa, é o seu concerto, deixa chata nossa tropa. É o seu concerto, deixa chata nossa tropa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. E vai sentando, vai sentando. Quebra, quebra, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Pode passar mal. Se tu beber, vai. Pra trás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. O sal, o sal. Atrás e te passar o sal. Vem mais sal. Fica tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando.

doido.